Salve galera, aqui é o Ultramarcos e bem-vindos à segunda parte do nosso episódio sobre clubes. É isso aí, pessoal. Aqui quem tá falando é o Estevão. E como o Marcos já adiantou aí, nessa semana a gente continua o episódio do Papo de Mesa Podcast sobre os clubes no Brasil. A gente continua conversando com a galera do Warhound, do Boss de São Paulo, do Campinas at War, do Clube Paulista de Wargame, do Tropas Polares, e continuamos com a ausência da galera do Clube Gaúcho de Wargames para esse papo sobre o clube, sobre o ambiente dos clubes no Brasil. Só para lembrar, pessoal, manda mensagem para a gente no nosso e-mail, que é o papodemesapodcast@gmail.com. Dá o like na nossa página do Facebook. Qual que é a página, Estevão? É facebook.com/papodemesapodcast. E, obviamente, acessa o nosso site, que é o papodemesapodcast.wordpress.com. Beleza, é isso aí, aproveitem o episódio e até a próxima. Até, pessoal. Vou pegar de novo esse gancho, levantar a bola pro pessoal, Marcos. Que é isso, uma coisa que o Hélio falou, e é legal, eu acho que isso rola quando você tá no ambiente do clube, é a tal da corrida armamentista dos bonequinhos. Porque um cara vai e compra, sei lá, eu vi isso acontecendo em Cuiabá. Eu comprei um Titã, aí o próprio Walter de lá apareceu com um míssil apocalíptico já para a próxima partida. Aí você vai e compra outra coisa maior ainda, e o outro cara compra outra coisa maior. E eu acho que isso mantém a galera animada para produzir, para criar coisas para jogar. Isso acontece aí com vocês nos clubes ou não? Eu acho que isso nunca dá certo. Daqui a pouco o cara tá com 9 Storm Ravens na mesa. Isso foi o que alimentou o nosso clube, cara, porque uns 2 anos atrás ou mais, o Warhammer 40k era um pouco mais fácil de ser adquirido, tinha Maelstrom e tal, e isso que alimentou o nosso clube. Quando o nosso clube teve o ápice de, sei lá, 20, 22 pessoas jogando com frequência, era bem isso, porque aí chegava o Land Raider, aí outro cara colocava os Terminator, ele já vinha o cara com o Imperial Guard com a novidade, todo mês estava chegando caixas e caixas de coisa, e quem era casado, a mulherada estava brigando porque estava gastando muito dinheiro, mas tinha que dar um jeito, e teve um monte de miniatura sem pintura na mesa, mas isso que alimentou o ânimo da galera aí, viu? A corrida armamentista. Isso aqui no Rio de Janeiro acontece pra caramba, falou-se aí da mesa cheia de coisa, bicho, eu sinceramente perdi as contas de quantos titãs a galera que tem, pra ver o nível, realmente há essa corrida armamentista, e é assim, é uma faca, Vicente Mateus já falava isso, é uma faca de 2 legumes, né, então você não sabe assim, pô, se isso é bom ou se isso é ruim, mas agora, que é bonito você ver na mesa, que estimula, agora, pô, bicho, rola aqui muito no Rio de Janeiro isso. Mas não é um lance meio competitivo isso? Eu digo assim, isso não entra mais naquele lado da competição do jogo, assim? Vocês não acham? Cara, entra, acho que na competição do jogo, entra um pouco uma coisa de ego também, uma coisa meio egóica, tipo, pô, o cara tem o Titã, ou o outro, cara, acho que eu vou comprar um também. Foi o que o Estevão falou, pô, eu tenho o Titã, aí o outro compra outra coisa. Cara, eu não sei se é só pelo jogo, mas pelo jogo também acho que rola. Mas assim, ó, Gabriel, eu não sei se fica só no plano da competitividade mesmo, porque pra mim, uma coisa que tem me motivado muito hoje em dia aqui, né, eu falei no começo que eu não tenho clube, mas eu tô quase lá, porque a gente tem um grupo que se reúne sempre, a sede do clube aí, vou botar entre aspas, é meio que na minha casa, pra dissabor da moça que trabalha lá. Não sei se algum dia ela vai ouvir, Maria, se você estiver ouvindo isso, obrigado pela paciência. Pro desespero da minha esposa, que não aguenta mais ver caixa jogada. Pro desespero da minha esposa também, quando o Walter vai lá em casa e larga as maletas dele todas lá. Mas a gente tem esse ambiente. Mas uma coisa que me motiva muito hoje, que eu tava falando, é que eu tenho um parceiro novo lá, o Marcelo, que tá pintando, cara. Então isso me motiva muito a voltar a pintar, fazer unidades novas pro meu exército, pra enfrentar os orcs que o cara tá pintando. Então a corrida armamentista, ela funciona assim, claro, nesse lance da competitividade, de você tentar tirar um as da manga pra ganhar daquele seu parceiro habitual de jogo, mas também tem esse lance da pintura da miniatura, de fazer um arme legal, fazer frente à beleza do arme do seu oponente. O que eu vejo como a corrida armamentista, assim, sem querer entrar numa discussão, mas é que eu acho que é algo interessante, assim. É uma coisa, tudo bem, o cara tá criando um arme pra jogar contra o teu, compra mais uns boys, compra mais uns trucks, sei lá o quê. Mas eu tô falando daquele caso, por exemplo, que o cara pega aquela unidade que é muito bom no jogo, muito bom no Codex, como ela fez sucesso, o cara compra uma igual. Isso. ou faz um spam, ou talvez, porque aqui aconteceu um negócio engraçado, assim, eu sempre encho o saco do Matheus. Eu derrubei lá o Storm Ravens dele lá com minhas vendetas, né? Uhum. Aí o cara, um mês depois, ele comprou duas vendetas, e o que mais deu raiva é que ele ainda pintou as dele, e as minhas não estão pintadas, né? Nossa. E aí eu me recuso a jogar contra ele, entendeu? É sacanagem, cara, mas é aquelas coisas que rolam em clube, assim, entendeu? Eu falo, pô, o cara comprou as vendetas igual as minhas, ainda pintou, entendeu? Aí fiquei muito puto. Audácia. Aí, isso daí, cara, que você tá falando agora, veio até a seguinte ideia, que é assim, a gente falou de identidade dos grupos, né? Quando você, né, você formou lá o teu clube e tal, você, né, meio que formou uma identidade. É verdade, concordo pra caramba com isso. E aí vem uma coisa que é uma questão que me ocorreu aqui agora. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente aqui tem um alto nível de competitividade no sentido de, que é até uma coisa que eu, pô, discuto pra caramba, a gente conversa aqui, que já nem é muito meu caso, assim, mas a galera aqui joga pra competir, não é nem pra competir, a galera aqui, a galera vai me ouvir, vai querer me matar, mas sabem que é verdade, morrerei em prol da verdade, que é o seguinte, bicho, a galera aqui joga pra ganhar, e isso realmente, aí tem aquela galera, aí você vê expande unidades na mesa, também não acho bacana, mas aqui rola, bicho. Sinceramente. Não, mas velho, isso aí a gente abordou num programa ainda que não foi ao ar, e eu quero abordar em outro, que a gente quer fazer um programa sobre isso, sobre power gaming. Porque aquilo, não tem jeito certo de curtir o hobby. Tem o cara que vai gostar disso que você tá falando, de jogar pra botar pra ferrar mesmo, pra ganhar, pra fazer a melhor lista possível. E tem o cara que vai lá, a La Conan, que vou até perguntar pra ele agora, né? Conan, what's best in life? To crush your enemies. See them driven before you, and they hear the lamentation of their women. Mas a parada é a seguinte, assim como tem o cara que é o Fluff aficionado, né? Ele vai fazer o arm dele, cada carinha tem uma heráldica pintada, Sim. Tem um nome e tal. E assim, nenhum nem outro... Vai tomar cara, uma piaba. Nenhum, não, mas assim, nenhum dos dois extremos tá errado. Não, exato. O hobby tem muitas cartas. Tem, por exemplo, eu já não jogo tanto tempo. Então, mas o que é que eu gosto? Eu gosto de colecionar também. Eu gosto de pintar, gosto do Fluff. Agora, isso daí, cara, essa coisa define a cara do clube. Pode falar, Hélio, que é o Alexandre que é assim, cara. O Ratskin, pô, com certeza, Ratskin. Eu joguei com o Alexandre uma vez, num dos torneios do Sesc, e ele veio com uma lista de Space Marines foda, cara. Ele vai lembrar desse episódio. E eu sei, cara, e a minha lista era bem essa lista fluff, cheio de coisa, cheio de firula. Ah. No segundo turno, cara, ele tinha matado todo mundo, ele vira pra mim e fala assim, não tenho mais oponentes na mesa. Pois é, então, é nesse nível. E em prol dessa competitividade, eu vou falar que tem outros nomes aqui também no Rio de Janeiro que são assim, senão eles vão competir entre eles pra ver quem é mais power player. Vamos lá. Tem o Castelinho, o Castelo é power player, Matheus é power player. A galera... oportunidade de jogar com ele. Foi um gentleman na partida. Pô, muito bacana jogar com ele. Quero voltar pro Rio pra tentar um revanche. Te ferrou, mas foi um gentleman, né? Que na verdade é um Space Marine, nem Space Marine, não. Ele é a elite do Space Marine na vida real. Ô, Marcos, já anota o nome aí pro episódio do Power Play, cara. Galera aqui no Rio de Janeiro, por que que o cara é o Space Marine na vida real? Ou... Porque ele é membro do GRUMEC, do Grupo de Mergulhadores da Marinha. É tipo SEAL brasileiro. Só 150 e poucos formados em 30 e poucos anos de curso. Tá. E é gente finíssima, muito, né? Muito bom jogar. Não pode falar disso. Diferente também, né? Não pode. Exatamente, por isso que eu tô falando assim. Tá registrado. Eu queria fazer uma pergunta pro Hélio de quantos pontos de Space Marine o Castelo está, cara. Porque quando eu falei com ele, já passava acho que de 14 mil pontos de Space Marine. Não sei, cara. Ele comprou titãs. Eu vou botar no plural. Eu vou botar no plural que eu acho que ele comprou titãs. Entendeu? Tem o Thunderhawk. Bicho, eu já não sei mais. Ele tem Orc, tem Green Knights também. É enorme, não sei. A quantidade de pontos de Marine. É muito grande. Absurdo. A assinatura dele no fórum é 28 mil. É absurdo, é. Então, ele tem até que alugar uma casa para guardar as miniaturas dele, né? Não era nem para montar um clube, era para guardar as miniaturas dele. É absurdo, bicho. Ô Estevão, você lembra aquela loja que a gente visitou em Chicago, que o cara, que tinha um cara que deixava as miniaturas dele na loja? Você lembra disso? De Chicago, da... Ah, tá, que a gente foi na Games Workshop, no Battle Bunker de Chicago, lembro. Que era, o arme do cara era estilo esse arme do castelo, o cara tinha tudo vezes três. Tinha titãs também, cara. E o cara era deixava absurdo. Tudo na loja. Eu acho que o cara deixava na loja, como eu sei que lá no Tropas Polares tem gente que deixa... Vou falar esquema, não vou falar nome pra não criar problema conjugal pra ninguém, mas eu sei que lá também tem gente que deixa miniatura no clube pra não ter problema em casa com a patroa. Eu acho que é o caso desse sujeito lá de Chicago, meu. No deep web dos clubes, vamos falar sobre as bizarrices e casos que são dignos de conto aqui, ou você acha que esse é um momento bom pra fazer isso? Eu acho, cara, vamos ver as histórias que os caras têm pra contar. Eu já contei uma, que foi o Walter visitando a galera do Warhound, né? Cara, a galera do Warhound tem muita bizarrice. Tô fazendo uma censura mental aqui na minha cabeça pra ver o que que eu posso contar ou não. Senão eu você penso, vai sofrer enquanto... represálias, né? Muitas. Cara? Enquanto eu penso, alguém mais fala, por favor. Ah, eu tava pensando a mesma coisa, que a primeira história que veio à mente não posso contar, que vai foder pra mim, pro cara, pra todo mundo. A do CPW tem uma coisa engraçada, né? A região ali onde o CPW tá instalado, pra quem conhece São Paulo, Largo da Batata, à noite ela é meio peculiar. Super meio peculiar. Meio você tá sendo conservador. E aí, às vezes, a gente sai do clube, sei lá, meia-noite, uma da manhã, e a gente vê umas cenas bem bizarras. A nossa vizinhança ali é super agradável. Inclusive, quando a gente fez o Iron Painter, que foi a ideia mais estúpida da face da Terra, de ficar 24 horas pintando sem parar, a trilha sonora em volta do lugar, cara, foi o que nocauteou a gente, porque era horrível. Aqueles karaokê de sertanejo, pagode, daí pra baixo. Ah, fala a verdade, André. O clube de vocês à noite fica dentro da ZBM de São Paulo, cara. ZBM frequentada por pedreiro, por motoboy. Reza a lenda, o cara que foi colocar o Sinteco lá no clube contou pra gente que ali naquela região são 240 puteiros. Nossa, potencial para novos membros, né? Não. Você vê o que é triste, né, Gabriel? Naquela região são 240 puteiros e os caras vão lá pra jogar bonequinho, né? Não, tem uma facilidade. Tem uma facilidade. O camarada tá quebrado de grana, quer comprar aquele arme novo, já tá numa zona boa pra levantar um trocado. Tá ali já, pá, né? O cara. Ué, o stream não sai de lá, cara. Depois que ele começou no clube, já fez dois armes, 8 mil pontos de orca. Exatamente. E aqui em Campinas eu achava que o Itatinga era grande, cara, mas então é pequeno, hein? O negócio aí é mais profissional, meu. Não, o Guzula falou de Itatinga, eu não sei nem o que é. Vamos lá, cara. Cuiabá, e de Campinas eu só ouvi falar da água. Deixa não, eu fazer não é água, não. Uma acho pequena, que é a altura do bebedouro, introdução, não é? Que tá, fazer uma pequena introdução na região que eu vivo, cara. Campinas tem essa fama, né? Se você for na escola de cadetes, ela é cor-de-rosa, é um prédio histórico cor-de-rosa. Tem a parada gay regional, mas isso aí é o de menos. O Itatinga é um bairro que é um prostíbulo. Então você anda lá, são 5 ou 6 avenidas, e as ruas são todas zonas, assim. As casas uma do lado da outra, pra tudo quanto é bolso, pra tudo quanto é gosto. Então aqui Campinas é famosa por conta desse bairro. É um lugar democrático. Inclusive, quando o Estevão tava falando que vocês chegaram até de organizar jogo na fazenda ou no sítio, tem um lugar famoso em Campinas que é justamente, né, um sítio ou uma fazenda, não é? Essa fazenda é um alto padrão, viu, cara? Lá o jogo ia sair muito caro. Não sei, cara? Acho que vai saber o nível já aí. Já que não tem ninguém no Clube Gaúcho, eu vou lembrar da famosa Tia Carmen de Porto Alegre, também, que é muito famosa. Você foi lá, André? Não fui, os caras não me levaram, não velho. Foi pra Porto Alegre, Tia Carmen, foi jogar bonequinha, cara. É só pra contar a vantagem que lá tem, pô. Lógico! É o vulgo fazer com o pau dos outros, né? Literalmente. O André, eu vou contar uma história do André aqui, então. O André, já que a gente tá falando coisas insólitas de clube, a gente foi participar de um torneio, assim como a gente foi pro Tropas lá, pra Curitiba participar do torneio do Tropas, a gente foi pra Porto Alegre participar de um torneio do Clube Gaúcho Wargame. E aí, o André e o Enéas saíram na balada pra pegar a mulher. Fiquei no hotel, fui jogar com os meninos e tal. Aí no outro dia perguntei pro André, né? E aí, André, pegou alguém? Ah, peguei uma menina lá, só que eu fiquei com vergonha de falar que eu vim. Ela perguntou pra mim o que eu vim fazer aqui. Eu fiquei com vergonha de falar que eu vim jogar bonequinho. Eu falei que eu vim pro Fórum Internacional. Sei lá, eu tava rolando o Fórum Social Livre, uma parada de esquerda aí. Eu falei que eu tinha ido pro Fórum Social Mundial, que nem tava rolando. Foi, ela engoliu isso daí, cara? Ela acreditou? Ela engoliu, acreditou. Ela perguntou, ah, mas por que você me fez? Eu falei, não, meu chefe me mandou. Eu, desempregado, falando que meu chefe tinha me mandado. Aí eu já inventei que eu trabalhava e já fui piorando a história. É, eu não sei qual que foi a maior invenção dessa história toda. Se foi essa história de Fórum Social ou se o stream inventou que pegou alguma mulher nessa balada, né? Aliás, estava pensando aqui numa história bizarra que eu posso contar aqui do Rio de Janeiro. Pode ser história de jogo, de partida? Lógico, é. Qualquer bizarrice. Se aconteceu aí no clube, qualquer bizarrice. É do clube essa aí, hein? Essa é muito bacana, hein? Um dia, Ratskin, olha aí, protagonista. Porra, história engraçada tem que ter o cara protagoniza, né? Mas tudo bem, ele e Tamoio, que é um outro membro aqui do clube da galera. Aí foram jogar um Warhammer Fantasy, né, uma partida, beleza. Combinaram lá, Night Goblins, né, do Ratskin contra os anões do Tamoio. Porra, bicho, e o Ratskin, cara, power player, pegou, fez uma lista de só Night Goblin. Mas, bicho, eram pra lá de 250 Night Goblins. Tu olhava, era um mar verde, realmente, de miniatura. E o cara botando tudo nos trays, né? Mó paciência, um do lado do outro. Porra, aí começou, né? Primeira rodada, aí botaram lá tudo. Ah, vamos lá, primeira rodada, né? Beleza. Aí o Tamoio foi fazer um negócio lá com a bigorna lá dele, que ele tava com a bigorna dos anões. Pô, bicho, deu uma merda na bigorna, explodiu a bigorna. Tamoio virou pro Ratskin e falou, pô, cara, não tem mais como eu jogar contigo, cara. Foi mal, cara, bom jogo. Apertou a mão do cara. Porra, sacanagem. Fiquei uma hora botando todos depois os de botar. Trem, tu vai jogar agora. Porra, fica... Pô, essa é legal, bicho. É, cara, porque quem tá ouvindo aí, se ainda não teve essa experiência, jogar contra um army de orcs, um army de goblins, assim, é sempre, cara, esperar o oponente mexer, né? Duas horas. O cara tem que jogar com uma pá, né? Que ele mexe o army dele com pá, né? Pô, bicho, e o outro lá colocou, coitado, colocou tudo um do ladinho do outro, tinha lugar certinho pra colocar, porra, mas não, nem chegou trabalho. A mover uma mini, não chegou a mover uma perna, não chegou a mover nada. Outra coisa importante, pra quem tá ouvindo entender essa história, é isso, o Warhammer Fantasy, diferente do 40K que a gente coloca as miniaturas soltas na mesa, no Fantasy você usa umas bandejinhas, que a gente chama de tray, porque as unidades elas ficam perfiladinhas e tal, então às vezes montar as miniaturas nessas bandejinhas é um saco, porque a miniatura de trás empurra da frente, atrapalha e tal. Então você realmente demora um tempão pra botar as miniaturas no tray. Porra, exatamente então... isso, bicho. O cara botou lá, pra mais de 250 miniaturas, uma do lado perfiladinhas, né? Tudo bonito, bicho. O outro falou, pô, cara, não tem mais como ganhar, cara. Bom jogo, cara. Pô, nossa, o Ratskin deu um escândalo, cara. Nossa. Pô, cara, eu tenho uma história já que você falou dessa daí. Eu quero compartilhar uma história, apesar de eu não ter clube. É umas com o cara, um dos caras do boss, que é o Michel. Eu joguei muito pouco Fantasy, apesar de eu gostar muito, eu ter começado no hobby por conta de Fantasy, eu joguei muito pouco. E aí eu não lembro que ano que foi, eu sei que o Michel acabou organizando um jogo lá na Devir. Eu não sei se já tinha o boss nessa época, eu acho que não tinha, viu? Não, acho que não tinha. E aí eu montei uma lista, e o Michel, ele também é meio power player, tô errado? Meio. 100%. Meio. E eu sei que ele chegou... Como sempre, né, falando, ele tava com arma de império e falou e tal, e jogou e não sei o que. E eu tinha jogado meia dúzia de partidas, só que a meia dúzia de partidas que eu tinha jogado era uma época que eu conseguia jogar, eu ia muito pra Guaratinguetá, que é perto de Taubaté, e quem morava em Taubaté era o... Chagrati. E o Chagrati e o Glauco, né, que moravam lá. O Glauco, né? Morava em Guará, mas o Chagrati, ele só jogava Fantasy. E o Chagrati, ele é foda, cara. Ele é, tipo assim... O Chagrati é um dos mestres dos power plays brasileiros. É, o cara é tá muito... sumido, adoro ele, mas é um cara sensacional. Né? Estratégia de conhecimento. É um cara extremamente sábio nesse parâmetro. Então, eu só joguei Fantasy só com o Chagrati até aquele campeonato. Então, eu não tinha parâmetro nenhum, mas até então eu só tomava surra de um cara, né? Eu sei que chegou no jogo, o Michel sabe, porque o Michel também me conhecia de antes, eu só jogava 40k, então ele chegou com aquela pompa toda, não sei o que, e eu comecei a jogar. Eu sei que foi no primeiro ou no segundo turno, cara, ele veio dar uma carga com a tropa de elite de cavaleiros dele, whatever, e aí ele era tipo um terço da pontuação dele, tava naquela unidade, e eu tava com o Kenry, ele cargou, não conseguiu, deu meia volta, fugiu, tinha um prédio, do lado do prédio tinha outras unidades, eu sei que todo mundo fugiu, cara, e eu sei que a gente ficou uma meia hora pra ele tentar entender o que aconteceu, que ele ficou puto, cara, porque na cabeça dele não tinha como ele perder de mim, né? E aí... Acontece, né, cara? Eu sei que nessa história, quem me conhece sabe, eu sou muito ruim de jogo, cara. Muito ruim mesmo. Eu rolo muito um, eu sou muito prego. Essa foi a melhor colocação que eu peguei em campeonato. Acabei pegando segundo lugar, só perdi pro Chagrande. Essa história, inclusive, até onde eu sei que eu tenho contato quase que diário com o Michel, tá engasgada até hoje. Aí, ó. vamos organizar uma negra, então. Agora me bateu uma curiosidade, então, de ver o Marco jogando com o Luciano, hein, Estevão? Pra ver quem rola pior, hein? Quem rola pior. Não, a gente já tá prometendo, Hélio, porque lá no Sul também, lá no Clube Gaúcho, tem o Vitor. No fórum ele é o Void BR. E o Vitor também, cara, é muito ruim. Rola muito um. Então acho assim que se a gente juntar o Marcos, o Luciano e o Vitor, cara... Vai criar um vórtex, sei lá. Vai abrir um outro olho do terror, cara. O Luciano Paintmaker, você tá falando? Hein? Luciano Paintmaker. Pô, já joguei com ele, cara. Foi um dos melhores jogos que a gente tem. Olha, eu tenho que protestar aqui, pessoal. Aqui em Curitiba a gente tem o Rodrigo, que eu digo que ele é o maior tirador de um do Brasil, cara. Ele nunca falhou um teste de liderança na vida dele, assim. Ó, Sandra, eu quero contar uma história que é uma história bizarra e eu me incluo nessa história, né? Eu sou um bom tirador de um, exceto no teste de liderança. E aí, assim, pra quem joga Warhammer, né? Que aí quem não conhece vai ficar meio boiando. Mas tem um rapaz que joga com a gente, que é o Ivan, e ele joga de... Ele tem vários armas. Ele tem Imperial Guard, tem Nids, Ivan, o próprio. Ele tem Tiranids, Imperial Guard, ele tem Call of Space Marine, deve ter uns 5 armas. E um dia ele apareceu com arma de tal. E eu tava com meus White Scares, né, tudo feliz. Falei, ah, beleza, né, vou dar outflank, vou dar carga nesses caras aí, porque eles são ruins de corpo a corpo. Maravilha. E fiquei lá esperando entrar minhas unidades. Então tinha umas 3 tropas de moto. E entrou uma tropa de moto que tava com HQ, todo mundo turbinado. E tinha que subir um morro com as minhas motos, né? Eu entrei com uma tropa de umas 7 motos, mais ou menos. E vamos subir o morro. Beleza, Guzula, faz o teste de terreno difícil com a moto, vira terreno perigoso. Vamos jogando dado por dado. De verdade, cara. De 7 motos, 5 morreram atravessando os tal desse morro, cara. As duas motos que chegaram no cara, meu, era um HQ dos tal, que eu não lembro o nome. Não deram nem pro cheiro, cara, porque duas motos não deram conta do cara. E todo mundo começou a dar risada, olhou pra minha cara e falou, não, cara, mas tranquilo, porque esse é o Guzula, né? Do Guzula tirando um no dado, a gente já sabe que é o esperado. Então, me coloca nesse time aí dos 3 aí, que vai ser uma partida diferente. Não, aliás, essa é uma ideia para futuros podcasts. A gente já tem podcast dos Power Gamers. A gente pode fazer dos caras que só tiram um também. Também. Vai ser interessante para eles contarem as experiências deles, as vitórias. Eu acho que pode ser um pouco depressivo esse podcast. Mas eu acho que tá. Ou não, feio. Cara. Pode ou ser não, tanto, né? Pode nós ser vamos tanto azar junto que, de repente, cai a conexão e não consegue gravar nada nesse dia, né? Verdade. Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Loco. Só aproveitando o gancho das roladas de dados bizarros. Há umas 3 semanas atrás, eu tava jogando Morgen com o Fabão lá no CPW. E tem uma regrazinha lá na nossa campanha que tem a porra dos rounds do caos lá, que ficam aparecendo aleatório em partida e ficam atrapalhando nossa vida. E o movimento deles, o primeiro, é sempre aleatório. Você rola um scatter, né? Aí eu fui rolar pro primeiro bichinho, caiu hit. E como meu dado de hit não tem aquela setinha, tinha que enrolar. Enrolei de novo, deu hit. Enrolei de novo, deu hit. Passei o dado pro Fabão, falei, Fabão, tá dando hit, enrola aí. Fabão rolou de novo, deu hit. Cara, foram 14 hits consecutivos. Caraca, meu... Ou seja, você tá sério. Jogando com dado viciado, né, seu viadinho? É, dado pra caixa da GW, mano. Aham. Uhum. É, já duvido sabe, se for rodar contra o stream, tem que emprestar o dado pra ele, senão ele vai te garfar. É, GW do China, né? GW do China. Agora esses dados, parece que é os dados do boss lá, cara. Não, peraí, os dados do boss são profissionais, cara. É, aquela bandinha lá desenhado, é complicado de dado, hein? A gente fez a XX, cara. Inclusive, é uma história bizarríssima, né, como a gente conseguiu fazer. Mas são dados com certificado de balanceamento da XX, cara. Assim diz o Mordecai, né? A gente acredita. Pô, são praticamente dados de cassino, né? Praticamente dados de cassino. O próprio Nascimento crescimento do nosso clube aí teve uma história bizarra conjunta, né? O clube Boss, ele vem de Bomb of Slanesh. Pra quem já conhece 40k, tanto Fantasy quanto 40k, no Fluffy tem a figura de Slanesh, que é um dos deuses aí do caos, etc. E isso bem antes de ter uma turma grande, o Michel ligou pro pessoal e falou: vamos marcar uma jogatina aí, domingão, na minha casa, né? Eu chego mais cedo na casa dele, a esposa dele me cumprimenta, tudo tranquilo e tal. Liga a televisão, põe no jogo de futebol. Toca a campainha, chega mais um, toca outra campainha, chega mais outro. Resultado, o apartamento dele na época não era grande. 8 pessoas com mala e cenário e mesa e tudo etc. E a esposa dele no domingo à tarde tendo que se recolher pro quarto com o filho. Depois eu faço aquela pergunta, ela se incomodou, você não tinha combinado com ela, não tinha acertado, tava tudo tranquilo. Aí ele solta a primeira da noite, né? Fala assim, eu falei pra ela que você ia vir aqui pra gente assistir o jogo do Palmeiras. Eu falei, você não falou que ia vir 8 caras com malas e não sei do que pra ficar até 11 horas da noite? Não, não. Eu só tinha falado que a gente assistiu o jogo do Palmeiras, eu e você e o Renan, que é o filho dele. Então já surgiu a primeira indisposição logo na saída. E aí, do nome do clube, né? Numa dessas rodadas aí que a gente fez, aí a gente tava jogando, eu tava muito bem na partida. Ele me abre o livro, começa a falar em inglês, assim, bonitinho, como se ele estivesse lendo a regra. Ele falou assim, eu vou fazer o Bomb of Slanesh, aonde eu jogo um dado aqui, eu só não posso tirar um. Pegou e jogou, caiu 3, 4, sei lá, funcionou. E aí cada unidade do seu exército começa a ter um D6 de baixa. E começou a jogar o dado assim, um D6, aí caiu, bom, 5, essa unidade perde 5, não é... Porra, o que, que é isso? Não, tá aqui na regra, que você quer ler, pode ler. Eu falei, não, porra, vai se danar, meu, que livro apelão do caramba. Não acredito que eles inventam isso. Gerou aquela indisposição e eu começando a tirar as miniaturas da mesa, pé da vida. Eu falei, não, porra, eu tô brincando. E aí voltou a ficar uma situação agradável, mas o nome do clube surgiu desse dia memorável aí, né? Então, o nome do clube surgiu da garfadinha do Michel. Surgiu da garfadinha, não, uma garfada, pra quem conhece o jogo, é uma garfada sensacional, né? Nessa, então, o CPW tinha que chamar o Fork of Socrates, né? Que o japonês garfador, né? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say. Deixa eu então puxar o tópico de volta aqui para os clubes, porque assim, uma das coisas que a gente falou desde o começo, a gente está falando, fazendo muito elogio, falando que o clube facilita esse aspecto social, facilita a aquisição de patrimônio comum, facilita você encontrar pessoas parecidas com você, facilita você achar oponentes, facilita você se manter motivado. Mas alguém tem algum ponto negativo para relatar da experiência de clube? Eu tenho. A mulherada não acredita que você está indo num clube, elas acham que você está indo num puteiro, cara. Elas só acreditam quando elas vão no clube. É engraçado, as mulheres lá no clube sempre aparecem volta e meia, né? Elas ficam olhando em volta e tal, sei lá, que é interessante isso. Daí, outro dia, a gente ficou sabendo de um rumor de que abriria uma daquelas, num dos apartamentos comerciais do lado, abriria aquilo que os nossos colegas chamam de fast food. Só que não é de comida, né? É de outra coisa, né? Aí eu já falei pros caras, olha, pessoal, nem de brincadeira fale que vai abrir um puteiro aqui do lado. Porque se você falar isso, a mulherada não vai deixar os caras voltar aqui. Eu falei, nem brinque com isso, entendeu? Mas falando de brincadeira, mas rola um pouco disso, né? Você não acha? Não, tanto que assim, espertos são o Geraldo, o Santiago, aí Curitiba tem o Igor da South Tuesdays, que são os caras que ensinaram a mulher a jogar miniatura e não tem problema com isso. Porque de resto... A do Marcos também, ela joga. Eu sei que ela tem uma arma de Tomb King também. Porque no final das contas é isso, cara. Todos nós, eu acho que uma vez ou outra vão ter problema com as patroas pra querer jogar. A minha, na verdade, foi muito camarada a vida inteira. Eu lembro quando a gente namorava ainda, nessa época o Mordecai ainda morava em Cuiabá. E aí eu ia pra casa da minha esposa, na época ela morava com a mãe dela, né? Saía comer alguma coisa, ia pra casa dela, assistia Super Cine. Aí terminava o Super Cine e falava, bom, amor, eu vou dar uma jogadinha. E aí eu ia pra casa do Mordecai e a gente tava jogando lá até as 4, 5, 6 horas da manhã. Um dormia no sofá, dois jogavam, depois ficava, e a gente virava o final de semana inteira até, né? É, e o Juber fazendo pão, né? E o Juber fazendo pão. E minha mãe fazendo cafezinho de manhã pra gente, né? Pois é, muito bom. E não tem rolado umas emergências? Que eu tenho reparado isso com os caras, porque eu falo de brincadeira porque eu sou um dos solteiros do clube, mas os caras estão reclamando que tá sempre rolando emergência com as mulheres deles. Tipo, que deu um problema, sei lá o quê, tudo pra tirar os caras do clube, assim. A gente realmente, isso acontece quando o cara tá perdendo. Assim, de relatos que eu tenho, o cara tá perdendo, a esposa liga, o filho quebrou a perna. Isso é meio, assim, estatisticamente, eu teria fatos pra comprovar essa teoria. Mas uma coisa que eu ia levantar pra perguntar pra vocês é isso, assim, vocês experimentam dentro do clube de vocês problemas de convivências com outros membros? Porque uma coisa que a gente falou aqui hoje é aquilo, que não tem jeito certo de curtir o hobby. Tem pode ter um cara que é power gamer, pode ter um cara que é mais clubístico, pode ter o cara ali do meio termo, mas e aí quando esses opostos colidem no clube? Alguém já chegou de ter uma experiência negativa, briga dentro do clube, discussão? Briga mesmo pra valer, eu acho que ainda não rolou aqui, mas é sempre muito complicado conciliar os interesses diferentes. Aliás, uma frase que você sempre falou pra mim, que eu sempre uso aqui, é que é muito cacique pra pouco índio, é muita gente querendo dar pitaco em coisas importantes, e principalmente a gente que tem gestão horizontal, às vezes não dá pra chegar no consenso, às vezes um acaba se indispondo com o outro, porque é mais ácido no comentário, aquela coisa, né? Tá falando pela internet, você não sabe realmente qual tom de voz o cara tá usando. E aí, às vezes, é meio complicado lidar com essas coisas, até algumas decisões do clube acabaram demorando mais do que o normal, justamente porque a gente teve que tomar um tempo pra discutir isso pessoalmente, que pela internet só não rolava. Mas fora isso, acho que não era muito grave. Pô, contar duas histórias. Uma é sobre jogador aí, na época da RPG, chamava de Overpower, né? Que é um membro do nosso clube que é muito competitivo. Ele era do nosso clube, agora ele foi transferido pela empresa dele, ele tá lá no sul, tá até em contato com o pessoal lá dos gaúchos, é o Calvinan, ele chama-se Bruno. É um puta jogador, um puta cara, acho que ele é muito competitivo, na mesa ele se transforma. Então quando ele tá ganhando é uma maravilha, quando ele tá perdendo ele rouba pra caramba, começa a discutir, para a partida pra discutir regra, então ele já se indisposto com várias pessoas. E o pessoal tem meio bronca de jogar contra ele por causa dessa situação. E uma segunda situação que nós passamos aqui, que foi complicado, é o seguinte: nós começamos a ir através de eventos, né, de outros nerds pra conseguir mais gente pro nosso clube, e começamos a ter contato com uma galera maior, eles jogavam, faziam outras coisas, só que assim, essa galera tava com a intenção de absorver o nosso clube pro grupo deles, e a gente só queria mais gente pra jogar. E aí ficou complicado, porque nem todo mundo soube se posicionar, algumas pessoas arrumaram briga com aquele pessoal, algumas pessoas achou legal a ideia de virar uma coisa só, é que eles não só jogavam, eles tinham outras atividades, né? RPG, por exemplo. E foi bastante complicado, tem essa situação, não saber, como nós não temos uma administração ali bem definida, ninguém soube bem o que fazer. Então tem gente que achou legal, tem gente que não gostou, tem gente que declarou guerra com outra pessoa mesmo, falou, cara, eu não quero você aqui, e isso foi meio chato. Mas será que não tem espaço para as duas coisas, Guzula? Porque, de repente, sei lá, dá para conciliar jogos diferentes no mesmo espaço. Board games, a galera lá do CGW, eu posso falar porque eu estive lá, sei disso. Os caras jogam war games, jogam vários war games, mas também jogam muito board games. E por uma época, eles mantiveram um encontro semanal devotado aos board games. Então, não deu para conciliar, porque assim, nós tínhamos um pessoal que tá desde o começo, né, que tem os princípios do clube, né. Se fosse um negócio combinado, né, falar, vamos fundir os dois grupos aí. Mas não, na verdade, o pessoal começou assim, eles são um grupo grande, devem ter lá umas 70 pessoas, mais ou menos. E eles não queriam somar os clubes, eles queriam que a gente fizesse parte do grupo deles. A gente era um grupo que jogava 40k, jogava alguns outros jogos também, né, às vezes Fantasy, Firestorm, War Machine, e não deu muito certo. A postura nossa não foi a melhor, e a postura deles também não foi muito boa. Se tivesse uma negociação, assim, vamos tentar juntar isso aí, mas não foi assim que aconteceu, não. Eu tenho amizade com o pessoal de lá ainda, né, mas... Não é todo mundo que bate com os cornos, né? Exatamente. Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Uma dúvida eu, né, Hélio, particularmente tenho, em termos de clubes assim com sede, com espaço. Como é que funciona a rotatividade dos jogos? Como é que funciona isso? O espaço físico, assim. Quantas mesas vocês colocam? Quantos jogos simultaneamente vocês conseguem fazer? Ó, vou falar pelo CPW, nós temos 4 mesas montadas no clube, nós passamos os 4 carros lá, pra colocar 5 mesas fica muito apertado, Cara, a gente já conseguiu 4 jogos simultâneos, rola numa boa, quando teve o desafio Interclubes contra o CGW no ano passado. Cara, era 8 negros empiocados lá, numa boa, todo mundo com caixa de exército, tranquilo. Geralmente, por fim de semana, a gente tem uma média de 2 mesas ocupadas, ou 3 mesas. Tem a bancadinha de pintura também, que o pessoal fica lá pintando, montando miniatura. E é o máximo de jogo que a gente consegue. Por causa do Morgan, a gente tem um ciclo de jogo muito grande por fim de semana, né? Porque uma partida de Morgan vai de 40 minutos a uma hora. Tem sexta-feira lá, sábado, que rola 5, 6 partidas de Morgan. Vale lembrar que você só consegue botar esse tanto de gente porque o Tocha fez uma mágica arquitetônica pra caber ter esse tanto de gente, né? Que senão... É, e outra, tem que lembrar que é bom no frio, né? Porque quando tiver calor, não vai caber tudo isso lá dentro, não, cara. O ventilador já foi encomendado, já. Pode ficar tranquilo. Falando aquele negócio lá de briga, né? Que o pessoal perguntou aí. Lá no clube do Tropas, eu acho que a maioria das brigas que teve foram brigas de jogo mesmo, de mesa, né? De regra, de, sabe, de enfia esse manual no teu cu, sabe, esse tipo de coisa. As coisas do clube, até agora, quando teve toda a sede própria, até que foram, em geral, bem tranquilas, né? Eu acho que o problema foi aquilo que o Stream falou, que rola muito mal entendido por causa de fórum. Eu acho, por isso que as coisas têm que ser muito discutidas cara a cara, né? Sim. Mas em geral, as coisas, nossa, você devia ter visto nossa primeira assembleia. Eu cheguei lá pensando, puta, de repente vai ter um pouco de atrito em relação a algumas coisas e tal, mas foi, nossa, tudo muito bem. Todo mundo é um amorzinho quando tá todo mundo um junto do outro. Mas aí no fórum as coisas são mal entendidas, de propósito ou não. Sei lá o que, entendeu? É tipo, the world burn, entendeu? Mas o que eu falo, Gabriel, assim, internet, né? Infelizmente, internet não tem entonação, não tem piscadinha de olho, não tem cotoveladinha pra você reforçar aquilo que você tá colocando de uma maneira mais irônica, mais amigável, ou como uma crítica mesmo. Então, dá muito espaço pra uma interpretação errônea. Então, eu acho que você tem razão nisso. As coisas importantes têm que ser declaradas, né, de frente a frente. Mas outra coisa que eu ia falar é isso. Eu acho que então tem que valer dentro do clube a regra de boa convivência. Se você não gosta de determinada pessoa, por exemplo, se você não gosta do estilo de jogo daquela pessoa, beleza, não joga com ela, mas pelo bem comum, acho que as pessoas vão acabar tendo que se tolerar ali dentro daquele espaço. Até porque dentro do ambiente do clube, porque uma coisa que todo mundo falou é, tá todo mundo querendo mais, acho que até a gente como jogador é um pouco carente, tá todo mundo sempre procurando mais amigos, mais jogadores, mais gente pra jogar. E de repente é isso, é inevitável. Eventualmente vai ter alguém com quem você não goste ou cujas opiniões você não compartilha, e aí tem que reger aquela regra da política de boa vizinhança, saber interagir com a outra pessoa. Você tem que ter um senso crítico também, né? Você tem que ter uns DRs de vez em quando, discutir a relação, assim. Por exemplo, eu não sou power gamer nem muito competitivo, mas eu não gosto de perder. Quando eu tô jogando lá, talvez é justamente por não ser competitivo. Quando eu tô jogando lá, eu quero que meu Bloodthirst, que eu adoro, ou meu Ragnar Blackman, eu quero que ele arregasse no jogo. Aí quando o cara mata ele com um tiro, assim, eu fico da vida, assim, cara. Tipo, assim, eu não fico com raiva do cara, mas eu fico meio de cara fechada, fico sei lá o que e tal. Como diz o Estevão, você fica com o brinho abaixado, né? Aquela cara de macaco japonês. Não, né? Mas é mentira, Marcos. A gente jogou, por exemplo, né, nessa vez que eu fui no torneio do Tropas, eu joguei com o Gabriel, e assim, o jogo tava... O Gabriel tava praticamente ganhando o jogo, mas aí ele muito gentilmente me deixou, tipo, acho que foi igualar o turno, né, Gabriel? A gente jogou mais um turno. Deixa eu explicar o que aconteceu. O Gareth manipulou, entendeu? E eu vi que estava sendo manipulado, mas eu pensei assim, ele falou assim, eu acho que dá pra fazer mais um turno. Se você não tivesse demorado tanto, eu acho que eu rolava mais um turno. Aí eu fiquei pensando assim, esse cara tá fazendo... Mind game, ele, né? Tá jogando com a minha cabeça, um mind game, exato. Não, e ele ainda foi sincero. Ele falou assim, eu ainda acho que se me der mais um turno, eu acho que eu consigo empatar esse jogo, sei lá o quê. Aí, pô, ele não tinha ninguém na mesa quase. Ele tinha um Wave Serpent e mais um negocinho só. Mas só que eu não tava controlando os objetivos, eu achei que ia dar um wipeout nele. Aí no último turno, eu dei mais um turno pra ele. Aí simplesmente moveu o Wave Serpent dele, eu acho que pra perto do objetivo, ele controlou. E por causa das regras estranhas lá do campeonato, ele ganhou. Porque então você foi gentil o suficiente de deixar. Porque você poderia até falar, não vou deixar. Mas eu fiquei putinho, tanto que no dia seguinte que teve os jogos de dupla, eu não fui. Eu fiquei magoado. Olha o Gabriel abriu o coração. Ô Marcos, esse nosso podcast acho que tá funcionando também como um divã, né, cara, do mundo do wargaming no Brasil. Não é, cara? Tem um episódio episódio bombástico que teve gente saindo do armário, cara. Sério? Foi do nosso clube, não foi? Não, pior que não. Porque tem uns que a gente desconfia. Agora não, galera, assim, deixa eu só retomar essa coisa às vezes das desavenças, assim, de papo de internet, de fórum aqui. A galera do Rio de Janeiro, a gente teve um problema, vamos botar no podcast, que até com felicidade vou colocar isso aqui agora, que a gente teve no Martelo de Guerra, a gente teve lá umas desavenças, umas brigas lá. Realmente ainda concordo plenamente com o Estevão, que com quem mais falou isso aí, que eu acho também. Bicho, você tem que conversar e tem que discutir e tem que tratar dos problemas, cara, pessoalmente. Todo mundo, sim, são pessoas que são conhecidas, são amigos, são colegas, enfim, mas tem que haver um respeito. Até porque o nosso nicho aí, que a gente, esse negócio que a gente gosta, do hobby e tal, já é uma coisa tão restrita, então que a galera já, né, é tão pouco, enfim. Mas a gente teve uma discussão, um negócio de fórum, brigamos, quebramos o pau, uma galera quebrou o pau aqui no Rio de Janeiro. E agora, a gente realmente conseguiu conversar, conseguimos tratar essa coisa toda, muita DR mesmo, muita paciência, e agora a gente conseguiu se acertar, e agora a paz reina soberana aqui no Rio de Janeiro, nos Wargames, assim, enfim. Muito bacana, a galera do Martelo de Guerra, assim, todo mundo se reconciliou, foi uma coisa bacana, e eu acho que é isso. Cara, a gente vai discutir, a galera, às vezes por questões bobas de jogo, às vezes por outras questões, mas, pô, eu acho que, bicho, senta, ainda mais porque às vezes a gente discute com a pessoa que a gente gosta por coisas bobas, por coisas que não valem a pena. Então você, porra, pega, senta lá, troca uma ideia com a pessoa, discute o que tá rolando, o que tá acontecendo. E foi uma coisa que aconteceu com a gente discutiu, conversamos agora aqui, pô, nos acertamos. Muito bacana. Então, queria só deixar registrado aqui pra... Todos unidos embaixo da mesma bandeira. Pois é. mas é sério, porque esse lance, assim, infelizmente, vamos ser bem franco aqui. Nesse hobby do wargame, diferente do RPG, onde RPG está todo mundo junto, trabalhando por um objetivo comum, que é... Ferrar a vida do mestre, é isso que eu ia falar. Ferrar a vida do mestre e, sei lá, ganhar, chegar naquele objetivo. E no wargame, não, cara. No wargame, você está jogando um contra o outro. Então, a menos que todos os jogos terminem em empate, eventualmente vai ter um ganhador e um perdedor. E aí é aquilo, tem que saber perder... E tem que saber ganhar, você tem que saber. De repente o cara ficou chateado. O Gabriel falou que ficou chateado. Não sabia, Gabriel. Desculpa, tá? Tô brincando. Não, vou falar, Gabriel, desculpa. Não fez diferença nenhuma pra mim, porque eu acabei perdendo miseravelmente aquele torneio, né? Mas, enfim, como o jogo tem isso, tem o cara que ganha, tem o cara que perde, é aquilo, tem que saber conversar pra que algo que é diversão, que é hobby, não crie uma inimizade, pelo contrário. Tem que lembrar de curtir o jogo, né? Isso que eu tava pensando outro dia, tipo White Dwarf, assim, entendeu? Tipo, pensar assim, é divertido, cara, eu tô brincando com o bonequinho, pô, o cara morreu heroicamente, né? E divertido pros dois, né, Gabriel? Que é uma coisa que vai acontecer. Não é só você que tem que gostar da partida. Tem que ser legal pra mim também, senão não teve graça. Eu acho assim, complementando um pouco o que vocês estão falando e que o Elinho falou, acho que isso também, dentro, não só diretamente dos clubes, mas de um começo de toda uma comunidade que depois se agremiou por afinidade, opção, sei lá. Mas eu acho que todo mundo que uma vez ou outra teve alguma briga, alguma discussão dentro do jogo, fora do jogo, dentro do fórum, fora de um fórum, acho que todo mundo acabou se conhecendo mais. Acho que todo mundo envelheceu também, se você comparar 10 anos atrás. Acho que todo mundo acabou um pouco essa situação. Você criando um relacionamento maior, mas de um tempo maior com essas pessoas aí que te odeiam, essas coisas vão acabando desaparecendo. Sempre surge uma besteirinha ou outra, mas as maiores, assim, acho que como qualquer coisa na vida, essas briguinhas, essas discussões sempre vão acabando. As pessoas vão ficando mais velhas, ficam mais amigos, etc, né? Você vai conhecendo as pessoas, né? Do jeito de relação, né? O fulano, pô, você começa a entender que ele fica assim, assado, e o cara depois chega pra você e fala, puta, cara, foi mal, sabe? Eu sou meio assim, sou ok. Exatamente. É como a construção de uma comunidade como qualquer outra, né? Todo mundo tem que ceder um pouco e todo mundo tem o seu limite. E com o tempo mesmo, você vai se adaptando, né? E o luto é muito ruim, né? Quando alguém se vai, né? Porque eu tava reparando esse outro dia que a gente teve alguns membros que saíram por vários motivos e rola um período meio que de luto, assim. Que a gente fica meio fofocando, às vezes falando do cara, assim, mas é saudade, assim, eu sei, entendeu? Porque a gente fala, pô, tô falando, vim aqui, pô. Aquele barulho de vir, sei lá o quê, a gente reclama disso, daquilo, por exemplo. É chato, cara, perder o membro. Mas os nossos grupos são pequenos. gente, de uma maneira sucinta, como é que vocês veem pro ouvinte aí do nosso podcast que tá, de repente, querendo começar um clube ou querendo partir para uma iniciativa e se organizar igual vocês fizeram? O que que eles precisam fazer? Cara, eu acho que cria um nome, entendeu? Eu acho que começa com isso. Eu acho que quando você faz isso, aí já nasceu o negócio. Você cria um nome. Você tem mais um amigo, já nasceu o clube. E aí... Identidade, né? Exato. Eu acho que uma coisa importante é alguém puxar a galera para se reunir com frequência. Eu acho que dessa frequência que começa a surgir as ideias maiores. Não adianta você se reunir com os caras uma vez a cada 5 meses e querer fomentar um clube assim. Acho que o legal é alguém pilhar a galera, ficar enchendo o saco, pentelhando, marcando o jogo toda semana. Pode ser que vá 2, 3 caras no começo, uma hora a galera começa a pilhar. E aí chega um momento que o jogo é uma coisa tão só desculpa para reunir a galera que as coisas vão se encaminhando para virar o clube propriamente dito, né? E aí já começa a operação toda. E de repente os caras estão indo lá pro clube e não estão indo nem para jogar, né? Só para curtir as amizades. Exatamente, para trocar ideia, sair pra levar, essas coisas. Quantas partidas que era para demorar 2 horas e demoraram 5, porque aí você acabou ficando papeando, conversando, parando para ver uma miniatura ou outra. Eu acho que esse começo aí, para quem quiser entrar num clube, acho que qualquer clube, em qualquer lugar vai ser bem recebido. E quem quiser eventualmente criar o seu próprio clube, criar sua identidade, sabe? Postar fotos e manter contato com a comunidade. Porque eu acho que todos os clubes se completam. Eu acho que se a gente tivesse só um, não teria a evolução que a gente tem hoje, comparado a 10, 15 anos atrás, né? Eu acho que todos os clubes se completam, a troca de informação, e isso propiciou a criação de novos clubes e o aumento dos clubes existentes. Então, acho que no pensamento de agregar, sendo no seu clube próprio ou entrando em um outro clube, a ideia sempre vai ser válida, né? Então, o resumo da ópera é tentar se reunir com frequência e criar uma identidade enquanto grupo. É. Não tem meio que uma fórmula, então, a seguir, na opinião de vocês. É meio orgânico, porque, na verdade, o desenvolvimento. É querer, né? O grupo já existe porque é uma coisa que todo mundo tem, assim, é uma afinidade comum, é jogar wargame. Então o grupo já existe. Aí eu acho que vai um pouco de que cada um falou, né? Você tem que ter, sempre tem uma pessoa ali pra organizar o negócio. E aí, quanto mais você joga junto, mais você quer jogar junto. Porque aí você vai conversando, papeando, aprendendo coisas do hobby, tomando cerveja depois do hobby. Então acho que é por aí que vai. Não, pois é, então, é aquela história, bicho. É afinidade, é necessidade. Não adianta, né, bicho, você conquistar o mundo se você não tem com quem dividir. Então, porra, é jogar... Ou pelo menos, Hélio, se você não tem alguém pra quem se gabar de ter conquistado o mundo. Exatamente. Você tem que ter, né, a pessoa. Não adianta, pô, imagina, que vai ficar chato você... Pô, eu conquistei tudo, tem um espaço, pô, que bacana, tem 3 milhões de miniaturas, mas, pô, vou jogar o Corvo, o que eu vou fazer? Que, aliás, até é uma coisa que tá acontecendo agora, o Estevão também já me conhece há um tempão já. Pô, ô Estevão, eu comprei, inclusive, fugindo, mas vou emendar, vocês vão ver por que eu tô fugindo um pouquinho. Eu comprei um jogo novo agora. Ah, né? Meu Deus do céu. É um jogo novo agora. Não vou nem falar qual que é o jogo, mas é muito legal. Mas é o seguinte, bicho, olha como é que são as coisas. No manual, ensina, tem lá a parte das regras lá, que cobre a possibilidade de você jogar sozinho. Aí eu questiono, porra, mas tá, é bacana, tudo bem, legal, existe essa possibilidade, mas porra, mas e aí, né, pra quê? Bacana você levar a tua miniatura que você pintou, ou que, sei lá, que você customizou, e porra, e leu, e discutir. Pô, cara, eu acho que realmente os clubes são afinidade, são necessidade, identidade, porra, você tá lá, e senão... Então, pô, pronto, você compra aí board games, compra agora nessas ondas aí de você e joga sozinho, ou vai jogar um computador, alguma coisa que vai valer mais a pena. Agora, a gente se reúne porque a gente é apaixonado pela coisa, por um tema, né, que nesse caso aqui são as miniaturas, são o jogo, é o hobby em geral, vários aspectos, e realmente o bacana, o mais bacana na minha concepção, eu acho que a galera talvez concorde, é você se reunir com as pessoas que partilham disso daí. Falou disso. Até agora a gente falou no sentido mais amplo, a gente tá falando, é claro que a gente usou exemplos aí da experiência de cada um, falamos do clube como uma entidade, mas agora vamos falar dos clubes que existem. Acho que pra gente começar a encerrar, cada um de vocês, fala aí um pouquinho do clube de vocês, fala de novo o nome, onde é que fica, como é que vocês se reúnem, e como é que o nosso ouvinte aí, que tá afim de visitar vocês, como é que ele faz pra entrar em contato, e por aí vai. Vamos lá. Levanta a bola aí, Hélio. Gente, vamos lá. Rio de Janeiro, a galera do Warhound, a gente se reúne lá, todos os sábados, na loja Sempre Música ou na Ponte HQ. a gente tem um número razoável de jogadores. Quem quiser entrar em contato, que, tipo, quero conhecer o jogo tal, quero conhecer a galera, quero ver, enfim, pode entrar em contato com a gente, com os usuários. Aí tem uma sessão lá no Boys, que aliás foi uma galera que abrigou lá. É muito boa, foi muito bacana. Então tem uma sessão lá do Warround no Boys. Então, quem for do Rio de Janeiro, ou quem não, também não seja do Rio de Janeiro, que estiver vindo pra cá, quiser uma galera pra jogar, pode entrar em contato com os membros do Warround lá. Pô, a gente se reúne todos os sábados nessa loja, enfim, tem birita, tem miniatura, tem o hobby, tem tudo. E a gente tem, assim, um número razoável de jogadores, pô, a gente joga vários jogos, são jogos, porra, diferentes. Agora a gente tá tendo uma onda de jogar um pouco do D&D 4ª edição, mas aí só o aspecto dos combates, né? Nada de roleplay mesmo, mas enfim, até isso a gente tá jogando. Tem board game, tem porção de jogos de miniatura, porção de wargames. Enfim, cara, a galera do Rio é uma galera também competitiva, mas é uma galera que tá numa onda bacana, tá numa vibe legal, assim. Pessoas que queiram visitar, pessoas que queiram conhecer serão muito bem-vindas. O endereço é sempre música. Olha só, vamos lá, no Catete, Rua Correia Dutra, número 99, sala 216. E se você colocar no Google, tá sempre música, aparece lá o endereço da loja, até o telefone. Nos visitem. Não tem puteiros perto, não que eu saiba. Mas mais tem, família, né? Tem cerveja, tem lá o bar do karaokê lá, enfim. Galera, é isso aí. Guzula, fala aí. Bom, Campinas at War fica no interior, na cidade de Campinas, onde a adjacência está a maioria dos membros. Nós não temos uma sede ainda, está numa negociação para ser um galpão aqui numa cidade chamada Sumaré. É adjacente a Campinas, deve acontecer em 2 meses, mais ou menos. É um galpão industrial que a pessoa vai alugar um pedacinho ali pra gente. O jeito mais fácil de entrar em contato conosco, eu acho, pelo fórum do Warhammer Brasil, ou então pelo Facebook, ou ainda lá no fórum do Boss, também tem um pedacinho reservado pra gente. E nós temos o nosso blog, é o Campinas atwar.wordpress.com, onde está a marcação dos eventos, o contato dos membros, né? Nós tentamos marcar pelo menos uma partida por mês e, como eu comentei, daqui a uns 2 ou 3 meses já devemos ter uma sede estabelecida. Fica o convite a todo mundo que estiver no interior de São Paulo. Toda semana aparece alguém procurando, né, para jogar. Quem estiver no interior de São Paulo, região de Campinas aqui, vai ser muito bem-vindo. Mordecai, você quer dar o do Boss? Então, a gente tem o fórum, que é o www.clubeboss.forumeiros.com. Basta fazer o cadastro, ter uma sessão específica para presente-se, marque uma partida, para quem quiser conhecer, só postar, fazer um tópico lá que você vai achar alguém para ensinar, alguém para já marcar uma primeira partida. Também pode acompanhar nos torneios e eventos, sempre está fazendo torneio aí. Agora 24 de agosto, vamos ter um torneio de fantasy, primeira semana de outubro vai ter o Flames of War, e final do ano, não tenho certeza ainda, mas acho que segundo final de semana de dezembro vai ter o Boss Fest aí, que são um evento, nosso maior evento aí, que são 2 dias de torneio. Tá sendo planejado aí algumas surpresas pro ano. O Gabriel, você quer dar o do Tropas Polares? Clube Tropas Polares, Clube Curitibano de Wargaming e Miniaturismo. É um clube que basicamente tem um foco em jogos como Warhammer 40k, jogos de skirmish como Mordheim, War Machine, Flames of War. O pessoal também gosta muito de board games, tem uma turma aí, a gente tem uma ligação próxima, alguns membros aí que fazem parte da Curitiba Lúdico, que é um grupo de board games. Então quem quiser passar para conhecer a nossa sede, vai ter a oportunidade de jogar, ver os jogos. Nossa sede é bem grandinha até, nós temos bastante cenários, temos armários para as pessoas guardarem coisas. Quando vocês chegarem lá, ninguém vai te obrigar a pagar nada de início, né? A gente tem interesse nas pessoas se tornarem membros, mas pode ir lá jogar uma boa, conhecer e tal, porque é isso que a gente quer. É a alma mesmo que você quer, né? É, pois é. É a alma, exato. E é na rua Marechal Floriano Peixoto, que é no centro de Curitiba, faixa chegar número 276, sala 3, terceiro andar. E apareçam lá, né? Nosso contato tem o Tropas Polares no Facebook. Vocês também podem entrar no site forumwarhammerbrasil.com.br, que tem uma sessão sobre Tropas Polares. Stream! Não, eu acho que chega de falar de Clube Paulista, que você já tá mais batido do que... Não, tô brincando, vai lá. Obrigado pela parte que se toca os seus amigos de São Paulo, tá? Mas vou lembrar disso quando você vier. Olha só, ameaçando a gente, hein, Marcos? É, porque aqui o bagulho é outro, cara. Ali convivendo com a vizinhança, a gente vai aprendendo umas coisas. É, eu acho que a gente vai pro Rio mesmo, hein, Marcos? Eu acho que a gente... Eu tô indo pro Brasil, Andrezinho, no final de outubro, e última semana de outubro, primeira semana de novembro. Então... Vamos ver como é que vai ser aí. Vamos marcar um rolezinho monstro. Não sei se eu vou pra... Não sei se eu vou pra aí ou se eu vou pro Rio agora, né? Já que eu... Vai, nem brinque, nem se atreva. Brincadeiras à parte, vamos lá. Clube Paulista de Wargames, vocês podem nos encontrar no Facebook, em facebook.com/clubepaulistawargames ou através do e-mail cpwargames@gmail.com. Se você não sabe como escreve Wargame, por favor, não assista mais esse podcast. É, nem fala com a gente. A gente joga desde Mordheim, Warhammer 40K, Infinity, War Machine, Flames of War, Blood Bowl, Firestorm Armada, X-Wing e agora também o Zombicide está sendo bastante jogado no clube, no board game. É, nós temos os Open Days, que são os eventos abertos para a comunidade, que você pode vir conhecer o clube, a gente faz alguns workshops de vez em quando, estamos planejando bastante coisa até o fim do ano aí. Fora isso, nós temos, se você quiser marcar um jogo, só entrar em contato com a gente tem a taxinha de visitas de R$10, mas é só para ajudar com a faxina do lugar. Pode, meu, qualquer jogo que você quiser conhecer, se você quiser um estoque de pintura, só entrar em contato com a gente. Nós temos 11 membros fixos, todo mundo louco para receber jogador novo. É como o Gabriel falou do Tropas, a gente quer membros novos, mas se você quiser só conhecer o clube e jogar, sinta-se à vontade. E é isso, nós estamos ali na Avenida Faria Lima, número 854, conjunto 26, segundo andar, ao lado do metrô Faria Lima, da linha amarela, nossa bela residência, vizinhança ali no Lago da Batata. E é isso, galera. Posso fazer um lembrete aí que eu acabei esquecendo? Dentro do clube, do fórum aí do Boss, tem um tópico específico aí sobre a Devir, que isso muitos RPGistas que talvez estão escutando a gente conhecem. Tinha uma turma grande que se reunia lá, se não me falha a minha memória, às quartas-feiras. Tá um pouco parado, porque o pessoal que era mais assíduo teve aí alguns percalços, alguns contratempos, mas eu não sei exatamente como está a organização, mas é capaz de encontrar um jogo, uma apresentação na própria Devir, se não me falha a memória, às quartas-feiras. Final de tarde, início da noite. Eu não confirmo, mas eu acho que a Devir tirou um espaço de jogo lá, viu? Eu não tenho certeza. Eu também não sei, não. Lembrei. Pessoal, valeuzaço, foi um papo muito legal, agradeço muito todos vocês aí por disponibilizar o tempo e as experiências de vocês. Hélio, espero que o pessoal não te mate, quero te ver daqui pra futuro. Não, eu também. E lembrando aí o pessoal, os nossos ouvintes, vocês que estão participando, a gente, quando né, tem um programa com esse nome, a gente tá falando vários links e tudo mais, a gente vai disponibilizar tanto no blog do Papo de Mesa, quanto na página do Facebook, todos os links que a gente está comentando, tá? Se o ouvinte aí ficou na dúvida, não pegou, não sabe como é que escreve Wargame, não precisa parar de ouvir não, que eu facilito a vida de vocês, coloco o link lá. E aí, se você quer saber qual que é o endereço do Papo de Mesa, a gente tem o facebook.com/papodemesapodcast ou a gente tem o e-mail... papodemesapodcast@gmail.com. Se precisar contactar a gente. E tem o nosso blog, né? O nosso espaço no blog, onde os podcasts são publicados lá. Inclusive, você pode tocar o podcast direto de lá, ou baixar, ou assinar o feed, que é o papodemesapodcast.wordpress.com. Acesse a gente, dê o like na nossa página, ajuda bastante. Assina o feed, já tá no iTunes, apesar que o feed tá meia boca, mas tá no iTunes já. Se vocês puderem dar o like, meter 5 estrelinhas também ajuda. E é isso aí, mas quer colocar mais alguma coisa? Escreve pra gente, né, cara? A gente já pediu pra galera escrever, e a galera não escreve, não dá notícia. Se você escrever pra gente, a gente lê o seu e-mail aqui no programa. Queria também fazer como o Marcos, agradecer aí a presença do Hélio. Bom falar contigo de novo. Não some, cara. Não some. Você é um cara que tá na minha lista pra vários programas aqui, Hélio. Qualquer jogo mais obscuro, assim, eu vou chamar você, porque eu sei que você joga. Tranquilo. Gabriel, brigadão, cara. Eu sei que você tá chegando de viagem, você falou, ainda veio participar. Valeu. Obrigado pelo convite, hein? Ah, que isso. Você também tá na minha mente pra um monte de programa. Todos vocês estão. Eu tô tentando encaixar nos assuntos. Pô, a gente tá muito. Buzula, a gente tá muito feliz porque todos os programas que a gente gravou, todas as pessoas que participaram, cara, foram papos excelentes e eu não tenho como elogiar o suficiente a participação de vocês, né? E eu acho que é isso. André, você queria fazer que aí um último convite? Faz aí, então, para fechar. É, há um tempo atrás já, eu comecei... Uma pena o Montanha não tá aí pelo CGW para comentar essa ideia comigo. A gente fez o desafio interclubes, né? Um clube vai visitar o outro com 4 pessoas, um timinho, faz um torneio de 40 caras, uma coisa amigável. Eu quero estender, eu já fiz esse convite pro Michel, do Boss, já fiz esse convite pro Guzula, já falei pro Luca, do Tropas Polares, falei também pro Castelo. Cara, quando vocês quiserem vir para São Paulo jogar, é só trazer uma a galera, marcar com antecedência com a gente. A gente faz um joguinho aqui. Se quiserem conhecer o clube, conhecer a sede, nós vamos receber vocês de braços abertos. E eu... Obrigado. Porra, vamos agitar as coisas. Vamos agitar um ranking nacional dos clubes. Vamos fazer regra de torneio em conjunto. Vamos tentar unir os clubes, que acho que é uma coisa importante pra comunidade ver, que a galera não tem essa segregaçãozinha. Ah, eu sou de um clube e não falo com outro. A gente tem que fazer as coisas em conjunto pra mostrar que mesmo sendo agremiados, nós também somos mais unidos como um todo. Legal. Valeu. Valeu, é isso aí, galera. Então é isso. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Doch wer braucht